Copy. Just 1 minute, sorry. Due departure will be the 741 after Leiden and Docklew transition. Departure for 741 after Leiden and Docklew transition, Argentina 1911. Autorização de reboque da posição 6 para posição 7 do pátio principal. Gente, aguarde, eu acho que não vem me encerrar. No 30 linha de colar, China 0, vento 170 graus, 109. Charlie 51, decolado Sul Juno, chame controle Salvador, 120 decimal 1. Salvador 98, chame 95. Salvador Mondial, chame 251, São Juno. Chame 95, contato radar, procure nível de voo 360 e recebe São Juno, bom dia. 360. Então, voando, quando possível, gostaria de voar na proadição, devido a informações, só o Leda. Autorizado Leda, 6251. Autorizado Leda, 6251, agradeço. Tira 1911, what to copy? Tira 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, according to Flatland Roof, Echo Zulu 44, FT Seguro, Upper November 857, FT the position Nelox, Upper Mic 534, Upper Labor, Upper November 741, Apex and DCT. The fire level 260 approved, the 190, first at your right, and the 741 departure after later dock transition. The squawk 5105 and the control 120.8, I didn't see the 1911. I understand. Samo 1 departure. Nautilus transition. I can understand. Samo 1, I know 1-1. Look back around. You can take the start of it. Understand 1-1. Bom, inicial autorizado. Inicial rebote. Reporta posição 7. Calçado e ADN. Ok. Channel 1911, go ahead. The frequency for Fusion Star is 121.9. just continue this frequency. One will need this 195 and two, your departure, okay? 1251, chame Centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 23.8. 235, secundário no 23, vai para o Xanero 625, bom dia. Bom dia. Do Oscar 9 do CR, formando o técnico de rebote. Serra Quente. Argentina 11, ready to push and start. Okay, to push and start, report way to Dex, Argentina 1911. Argentina 1911, here to push and start. I call you ready to Dex. Argentina 1911 is ready to taxi. Argentina 1911, it was taxi by my name from Taxi India, hold in short 2010, call at 5 takeoff. Altimeter 31019. Argentina 1911, taxi by India Bravo, runway 11. Okay. Argentina 1911, calling first for runway 10. Engine number 911, clear to land up and take off for 10 in 120 degrees, final. Argentina 1911, clear to take off runway 10. Number 911, or in at 01, now for the departure, 120.8. Departure 120.8, thank you. Argentina 1911, crossing to 2400 feet to flight level 360. 1911, radio contact for departure, climb on in flight level 360, from 71 departure. Argentina 1911, is climb to flight level 360, 71 departure. Salvador, bom dia, tenho 3071, gente da Eco. 3071, Eco confere, pronto 4. Guarulhos autorizado, nível de voo 340. Decola da pista no zero com curva pela direita, na subida São João no Leda Mótima. Aciona 5120 e o controle 120, pista 8. Zero autorizado para Guarulhos, decolada 10, pula pela direita, salvo 1, no lei da Mótiva, 5120 transponder, 1208 é o controle de saída, tá 3071. 171, seja o momento correto, confirmando o primeiro via peso 10, chama quando são de estacionamento. Para a próxima, 371. 371, final, thank you, sir. Só confirmando o transponder 5120 por da 3171. É 5120. 20, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Genero 6225, está nivelado no 220, vem estabelecida para 1160, tem informação Foxtrot, voando na Flash Bolt. Sama 25, excelente identificação, disse Matan 040, chegada bom. Identificou, desceu 040, bom, 6225. Salvador, bom dia, Papa Romeu Vitória Colima, informação Foxtrot. identifique. Altima 19011, contact now, this is South Frequency 128 decimal 35, the copy 123 decimal 8. Argentina 1911, contact with 128 decimal 35 or 123 decimal 8. Colima decimal 10050, chega de bom. 050, chega de bom, vamos ficar aqui. Comando 0? 0. 050, para colher. Correto. Tureco Lima, reduz a velocidade para 2509. 2509, reduz, para Lima. Mike India Lima. Sem identificação, desse mantém 0-0. Tá 3 Bruno 7 Ono para o táxi, está com 229 a bordo, está o Fernando Galeão com 350 autonomia. São 3 Bruno 7 Ono, autorizado táxi, via parte principal do Taxi Índia, no ponto de espera, reporte para a decolagem, ajuste de altímetro no 09. Desça para 3 mil pés, altímetro 909, redução de velocidade 1809. Para 3 mil pés, com 909, reduzindo 180, Vitória Coelho. Correto. Autorizada linha do colado destino 0, vento 150 graus, linha 12 de nós. Autorizada a linha do colado 3171. Problema de subir tráfego à frente, RPS 318, espelhos de milhas com 1609 Glass Pit. CR, Sabitaré, Lima. Janela 625, copo de aproximação em USA que sua, cabeceira no zero, chama a torre Salvador em 1 no oeste decimal 9. Torre 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, janela 6225, 2 milhas e meia, certo? O Chanel 6225, já avistado, autorizado pouso na pista no zero, vento 130 graus, menos de 9. Pouso autorizado no zero, Chanel 6225. Plan 3171, decolou 26, chama o controle 130, decimal 8. 208, 371. Obrigado, dona.